não estaciona a frequência livre. Salvador, bom dia, 728, estabilizado, X-Ray da 10. Web 5728, curtindo a aproximação, cheque trem de pouso, reporte passar de tempo. É mais travado, reporte passar de tempo, 5728. Tango, bom dia, bom 738, está passando agora o nível 200 para o nível 150. Runa 738, este é o controle, Salvador, bom dia, boa tarde. Curve à esquerda, voe para ITAP, descendo para 5000, ajustado 10014, ITAP Duna para o ILS. Vou de ITAP agora para o ILS, gol 10732, descendo para 4000. Só 3198, sobre a água agora, vamos até 2000, desça para 2000 pés. Ótimo, descendo 2000 pés, 10014, 3198. Guardião 02, controle. Na escuta, o Guardião 02. Pela torre, 1186. 1186, grato. Torre, Salvador, Guardião 02. Sim, Guardião 02. 02, na rotatória, tensiona a parte do Grécia. Sente, prossiga, reporte na 17, a 3.17. 5728, já está na curta final. 5718, autorizado por pista 10, vento 100 graus, 089, pregal 0, 14. Curte o depósito 5728. Eu estou levando o Charlie na cruzamento da Quebec para cruzamento da 17. Estava indo o Charlie, autorizado o cruzamento, pista 1735. Repórter levando pista. Torre, o Guardião 02, pode confirmar para ela. Guardião 02, reporte na final da 17. Reportará na final da 17, Guardião 02. Prova de Charlie livrou. Prova de Charlie já cruzou. Estação ali, a estação na frequência livre. Tchau. Oi, Salvador, para bater o quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Batendo no 1507, eu tá prosseguindo no final da 17. Quilo Romeo Oscar, reporte a 0,3 milhas da 17. Batará 3 milhas da 17, Romeo Oscar. 800, descendo para 4000 na proa de Duna agora, câmbio. Proa de Duna agora, gol no 738. Vai ficar avistado, vento 120 graus, 089, autorizado o pouso no pátio do Grae, posto no solo controlado. Autorizado o pouso no pátio do Grae, Guardião 02. Tem 718 no solo 75, limpis pela direita, chame solo 1209. Visando pela direita, 219, 5722. Bom dia, 5728, livrou na circuito. 5728 da Web, bom dia, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi Juliette. Alfa, Enzo, Juliette, 728. São 3198, passa 3400 para 2000, está autorizado, aproximação, e ali é. Ok, ILS, autorizado, reportar a estrada, 3198. É com o Índio Novomba, desça para 5000 pés ajustado. Descendo para 5000 desajustado, essa geral. Guardião no solo, controlado. Guardião 02 no solo, assino no meio, estacionado, frequência livre. Romeo Otto, final de 3, beleza, 1-7. Gira a base e poste nacional da 1-7. Falta na final da 1-7, Romeo Otto. Uno 260 na escuta. Autorizado pouso pista 1-7. Vento 080 graus, 08 nós, que negar 1-0, 1-4. Gente, livre pouso 1-7, vila Romeo Otto. A fim de ingressar um bang da Webjet no portão 09, ok? Posiciona apenas sua aeronave aí no través do... do portão 11, por gentileza. Gente, através do 11, pra ingressar a aeronave 09. 260. Nossa, da Juliette, 572. Afirmativa, ingresso Juliette, no través do 612 eu mantenho a posição. Através do 612 vai manter a posição, 572, obrigado. Solo Salvador, bom dia novamente, Azul 4235, formação Quebec. Azul 4205, Quebec confere informação em curso, aguarde cópia. Aguardando, 4235. Azul 4235, copia? Copia. Azul 4235, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360, a rota Pesolo 10. Decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda, voa Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Onde intercepta a rota Pesolo 10. 5455 no transponder, controle 1-20-8, 120.8, o Azul 4235. 360 para o Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, perigo da aerovia. Decola pista 2, primeira curva direita, saída da EO, após Linda, após Bridge. 5455 no transponder e o controle 1-20-8-4235. Correto, 03 o portão, reposto quando pronto, pressionamento push. Vai, chama. O Webjet 5728 até o portão 09, atentando a aeronave da Gol no push. Até o 09, atentando a aeronave da Gol, obrigado. Se for checar o trem, chama a torre 1186. Obrigado pela fala, Miguel, até a próxima. Boa. Gol 1738, desça para 2000 pés, está autorizada aproximação ILS. 2000 pés autorizado ILS, 1738. Eu fiz um 90 cujo da aproximação, checa de pouso. Vai, está travado, 3198. 3198, tráfego avistado, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pista 10, que é legal 10-4. Pouso autorizado, pista 10, tá 3198. Solo para o táxi, gol 1260, alterna Salvador mesmo, 3 horas e 15 de autonomia e o POD é 1-1-3. Gol 260, táxi via Índia, no ponto de espera chama 886, 1014 no altímetro, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 10, 1260. 260, próximo.0 no zero, pronto. 1260, autorizado, além e manter pista 1 no zero. Além e manter 1 no zero, 260, obrigado. Passando 60 para o 50, o Equine de novela. Equine de novela, vai para a duna e desça para 2000 pés para o ILM. Vente, desce para 2000 pés, vamos para o duna. Paulo, boa tarde, TAN 3198, lembrou? TAN 3198, táxi via Alfa, reportando o táxi 6, Juliette. Alfa, Juliette, reportarei 3198. Uno 260, autorizado do decolagem pista 1-0, vento 1-0-0, grau 089. Autorizado decolagem da pista 1-0, gol no 260, obrigado. Mas é 1-0-2 para si? É com o General Valva, controle. A sua escuta. Ok, tem uma aeronave, eu acredito que Yankee Sierra Serra chamando o controle. Por gentileza, peça que essa aeronave entre em contato em 1208. Eu tenho duas frequências abertas, eu acredito que ele esteja em 119.8. Ele não está me ouvindo em 119.8 também. Yankee Sierra Serra, pra quê? LF-738. E aqui, Serra, Serra, na escuta do Acordo de 90? E aqui, Serra, Serra, controle. Ciente, qual o código alocado, e aqui, Serra, Serra? 25, chame controle, frequência 120 decimal 8. 208, boa, bom serviço a todos. Muito bom. Gono 738 em aproximação, vai checar o trem, chamar a torre. 1186. 286, vai chamar. Controle Salvador, bom dia, gol 260. Decolado. Gol 260, controle, meu cordial, contato radar. Brasil 4235 na escuta. Afirmativo, pronto, pushback dentro do TAN. Afirmativo, coordenação equipe de solo então, assim que o TAN completar o estacionamento no 012 à sua direita, está livre seu pushback no 03. Firma, faz o TAN no 2, vai iniciar o 4235, chama ataque. 02, decolado 25, chame controle, frequência 120 decimal 8. 208, 02. Pouso pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado pouso pistão 10, 732. Pouso de Salvador, está ingressando no litoral, vai até o farol da barra e posteriormente até o comércio. Ciente, sempre na escuta, guardião. Sempre na escuta, guardião 02. Positivo, guardião, helicóptero em sentido contrário, em Amaralina, a 500 pés. Está dentro com o Ian, que tem o guardião da aeroporto. Está escuta? Beleza. 1738, no solo 28, e vim pela direita, chame solo 1219. Pode ir pra direita, 219, igual no 738. Azul 4235 para o táxi 61 a bordo, 4 horas, Campinas ao Terra. 4235 via Índia no ponto de espera quando pronto, chama 2186, 1014 no altímetro, 10 no 4, bom voo. Via Índia, ponto de espera 10186, 4235, muito obrigado igualmente. Solo, Golo 738, levou. Golo 738, boa tarde. Táxi via Alfa Juliet 05 ao portão. Alfa Juliette para o 05, no 732. Bom. Alberto. Torre, o Eco de Anabeta. Peixe na verdade para cima. No ILS a 3 milhas de Libra. Alfa Eco de Novembro, continua aproximação e chame no externo. Chamada para o externo, o Eco de Anabeta. Se chame a torre de comando, frequência 1186. 1186, grato, boa tarde. Boa. É com de novembro, sente, autorizada, após externo, vá 17. Grato, novembro. Foi, eu tô passando em Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Tá certo, tô aqui, senhor, vai para o pátio do Graia. Sente de ponte, falar Itapuã e Yankee Serra Serra. Vou falar Itapuã, Serra Serra. Qual autoriza estar presente e seguir direto pro hangar? Pro hangar? Yankee Serra Serra, visual com o tráfego na final da 1-0, Papo Alfa 3-4. Negativo, senhor, ainda. Minha aproximação. Reporte na Fala Itapuã. Quanto lá na Itapuã, certo? Ação externo, livrando o ILS, prosseguindo para circular pela direita para pouso no 97, o Eco de Novembro. Eco de Novembro, plano IFR cancelado aos 31, autorizado base pela direita, reporte na final da 197. Reportar na final da 197, o Eco de Novembro. Torre, bom dia novamente, o Azul 4235, ponte espera no zero. Azul 4235, autorizado, LAI decolar, pistão no zero, vento 1-0 grau, 07 nós. Afirmativo, autorizado, aliar e decolar da pista 1-0, Azul 4235. Controle, o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, autorizado, cruzamento da final da 1-0, reporte na final da 1-7. Ah, só autorizado, vai direto para o pátio, sem interferir na 1-7. Tente, autorizado pouso no pátio, repõe no solo controlado e em que se acerra. Controlado, repõe na serra. Eco de Novembro, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 08 nós. Vente, livre pouso para o Eco de Novembro. Iniciar 4235. Vente. adolescente autorizado, backtrack, reporte livrando pista, Pasto Graia. Serra Serra, no solo aos 34, estação de frequência. Pode chamar o controle, 4235. Azul 4235, decolado aos 34, chame o controle, 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Muito bom dia, Azul 4235, cruza 2000, da El. Opa, transmitiu ao mesmo tempo para o Gol 1270, quando recebi a transmissão de outra aeronave, vamos lá. O Gol 1270 está autorizado em ILS, a segunda aeronave. El, Azul 4235, muito bom dia, pede desculpas, está cruzando 2700 na El. Meu cordial, Azul 4235, girando à direita, direto Leda, Leda Bridge, contato a rodar. Direto Leda, Leda Bid, 4235, novamente, pede desculpas. Está autorizado em LF, para 1270. Afirmativo, Yankee Serra, tudo bem? Zero dos a bordo, faça um cheque rádio, né, faça um cheque no equipamento rádio, que é um forte chiado. Chama a torre, 108.6, o INPC a terra, pressionamento e decolagem. Capitão Juliette, Quebec Kilo, este é o controle Salvador, meu cordial, capitão. Positivo, Juliette Quebec Kilo, livre ascensão, ajuste 1013. Se acerta, siga. Thunder Yankee, se acerta, sente, pode falar sobre o controlado. Se assente, autorizar a decolagem. Vento 10 graus, 089, pode falar do solo controlado. Yankee Serra, Serra, tá fora do solo, senhor. Yankee Serra, decolado aos 38, chame controle de frequência 120 decimal 8. A necessidade do controle, fica na tua, senhor. O que a Serra se considere, vai chamar na final para o pouso em mar. Final é em mar, chamará, senhor. Bom, 8 bem. 8 meia, gol 270, obrigado. Papatango Índia, Zulu Eco, este é o controle Salvador. Estamos operando em 120 decimal 8, 8, 1208 PQD e Vera Cruz, câmbio. Salvador, gol 1270. Gente, o gol 1270 avistado, checo trem, pistol zero, pouso autorizado, 100 graus, meia dúzia. Baixou e travou livre, pouso pista 10, 1, 2, 7, 7. Beleza, Lueco, controle Salvador em 1208. Beleza, Lueco, controle Salvador está ciente, prossegue condições visuais. Eu tenho uma aeronave que decolou de Veracruz para lançamento de paraquedista. Informação para o Índios Lueco. Enquanto o senhor estiver no 035, o senhor vai manter a frequência do controle. Positivo. Azul 4235, chame Recife, frequência 1251. 251 para 4235. Salvador, bom dia, o 3191.